Amar é o mar aberto, navegar incerto, um caminhar deserto. Parece que amar é como um horizonte, parecia perto. Quando eu vi de longe, eu disse o que sinto e eu tava tão certo. Como se dissesse o meu próprio nome, eu disse que minto e nisso eu fui sincero. Mas é que eu tava falando sério ontem e eu não sei brincar.